Salve, salve, coelhada! Decadentes número 302. A gente não podia ficar duas semanas sem conversar com vocês, né? Então, estamos aqui presente, mesmo não tendo jogo durante a semana aí. Fizeram a gente perder o jogo do América por causa dessa palhaçada do jogo contra a Argentina hoje. Desperdício, desperdício. Meu nome é Jair Vieira. Estão comigo aqui quase os culpados de sempre, exceto Thales Maciel, que meteu um atestado. E para participar no lugar do homem, da lenda, do mito, Thales Maciel, está aí Gustavo Lacorte. Gustavo, deixa boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Cadentes. Ainda bem que não tem resumo para fazer hoje, né? Senão ele está lascado, porque estou substituindo o Thales aqui. Espero que eu substitua à altura. Olha quem apareceu de repente. Aí. Salve, salve, Thales Maciel. Seu atestado não caiu, não? Como é que é? Quem manda aqui em casa sou eu, rapaz. Já, eu vou ter que voltar pro banco agora? Como é não, que... não, de forma alguma. De forma alguma. Ainda vou botar ele para fazer o resumo da apresentação do Zarat ainda. Ah, com certeza. Thales Maciel, dê sua boa noite. Boa noite, galera. E aí, firme? Firme. Você não está naquele sono que você estava da semana passada, não, né? Você dormiu bem hoje à tarde? Cara, dormi, bicho. Eu acordei para ver aquela busca. Quase que eu falei um palavrão aqui. Que é o jogo do Brasil e que não teve, né? Você acha correto ter atrasado nosso jogo para ser aquela palhaçada lá? Cara, se realmente prenderam os jogadores argentinos, valeu a pena. Tá certo. Felipe Deleucas, dê sua boa noite. Boa noite. Vamos aí, né, com esse decadente especial, falar desse primeiro turno excepcional que a gente teve. Ai, meu Deus do céu. O Felipe achou, como o Felipe achou que ele ia apresentar o programa, ele já colocou no mudo, para dar até o boa noite. Ai, meu Deus do céu. Tem coisa que não muda nessa merda, não. Já colocaram atestado e voltaram depois, né? Então a gente fica meio assimilando as informações. Meio na dúvida, sim, faz parte. Lucas, dê sua boa noite. Lucas de celular novo. Boa noite, não, mas olha, o celular novo não interfere o programa, porque o programa eu sempre fiz do computador, tá? Então isso não mudou nada, não. Eu não sei se o Felipe falou aí que tinha dois atestados, eu não meti atestado nenhum, não, hein? Era eu e o Thales, velho. Ah, verdade. Lê o grupo, Lucas, por favor, lê como, o grupo. Como, Nós tivemos 15 mensagens hoje. Eu falei, eu perdi todas as conversas, tá? Troquei de celular, não tem como fazer o backup das conversas do WhatsApp, porque é outro celular, me ferrei. Eu vou fazer aqui uma denúncia, tem um amigo meu que veio com esse papo aí de perdi o celular, meu celular quebrou, não sei o quê. A verdade dos fatos é que ele... Por que você está desativando meu microfone, ô Jair? Porque seu microfone tá dando eco, caramba. Seu rabo? Tá sim. Eu tô fechado dentro de um quarto? Mas é porque tá dando eco. É que... Eu tô escutando a voz do Jair duas vezes quando ele fala. Isso. E a minha também. Viu? Um amigo meu soltou essa aí de que meu celular quebrou, perdi não sei quantas mensagens. Ele dava fazia um serviço por fora, ele soltava umas notas avulsas aí pelo mercado aí. Aí a mulher dele foi pegar o celular para pegar ele no fraga e jogou pela janela. Nossa, pior que o meu quebrou, hein? Alguém podia até mandar essa, mas por sorte meu quebrou em casa enquanto ela estava aqui. Então, não teve nada disso. Queima de arquivo total, filho. Thales Maciel. Xiaomi. Vai comprar Xiaomi e dá nisso. Você quer fazer o resumo da apresentação do Zarat, nosso principal assunto de hoje? Não? Felipe, então faz o resumo da apresentação do Zarat aí. Como é que você viu a apresentação aí? Olha, eu achei legal a proposta, né? Já que a gente nunca tem uma ação diferente em termos de apresentação de jogadores, também nunca contratamos ninguém que merecesse uma apresentação diferente, né? Então, assim, é a primeira vez que nós estamos trazendo um jogador que tem um nível maior, que jogou em agremiações importantes pelo mundo afora, né? que tem uma carreira internacional e tudo, então valeria a pena, né? E... Ô, gente, mas o Mancini jogou o quê? Vôlei? Qual, treinador? Não, hein? Mancini jogou no América. A carreira do Mancini é muito maior que a do Zarat. Eu tava até conversando, isso é um bom debate, sobre essa questão, que alguém me perguntou. Ah, o Zarat foi a maior contratação da história do América? Aí... Fiquei refletindo sobre isso e surgiu esse ponto, né? Justamente do Mancini, que tem um currículo talvez maior do que, ou pelo menos equivalente com o do Zarat. Só que tem uma diferença do Mancini para o Zarat, que o Mancini, quando veio para o América, ele estava no Vila Nova. E o Zarat, em tese, veio do Boca direto para o América, né? Então, é uma boa discussão, né? Porque, em teoria, o Zarat... Não, cara, não é mesmo. A maior contratação da história do América foi o Gambetta, em 56, cara. Não, eu sei, cara. Tô falando assim, considerando assim, os últimos 15 anos aí, assim... Ah, tá, pegando, tudo bem. Pegando futebol já totalmente profissional, né? Porque... Não, porque... Sentido... Famoso Gambetta. Eu vou chegar no meu serviço amanhã pra gente. Nós trouxemos o Gambetta, em 52. Deixa eu contar pra você. O primeiro campeão mundial que jogou no Brasil, jogou no América. Schubert Gambetta. Você sabia disso? Você não sabia disso. Mudou minha vida. Mas é a maior contratação. O cara foi campeão em 50 e veio pro América em 56. Ou seja, seria a mesma coisa. Teve drone. Só se fosse um balão de hélio. Aí não descia, né, já? Teve, aí só subia. Teve pergunta do Decadentes? Teve pergunta do Decadentes? Teve pergunta do Decadentes? Não teve. Então, acabou. O Zambeta, como é que chama? O Zarate é o nosso maior contratação. Acabou. Zarate é do Atlético, viu? Aí, ó. Você vê como é que o cara acompanha, né? Mirou em um, acertou no outro. Mas assim. Você não faz igual ao nosso. Eu queria, ô, Jário. Eu queria que os Deleucas fossem rápidos nas respostas, igual eles são. Eles deviam ser rápidos para pagar também, né? Não! Tá vendo? Eu tive que abrir conta em Banco Brasileiro só para poder te pagar, e você falando isso. Eu não, que honra, só esqueci, hein? Mesmo. Eu já tinha conta em Banco Brasileiro, só esqueci mesmo. O errado foi eu de ter cobrado, por isso você teve que abrir conta. Não, Não, é porque vocês mandou informação muito curtinha. Se você tivesse mandado CPF, e-mail, celular, endereço, eu tinha conseguido pagar para você. Eu ia mandar um motoboy entregar R$100 em espécie na sua casa. O Felipe é da época desse cara de 52 aí que foi contratado. Nossa, 56. E outra coisa, você não faz igual ao seu, você não faz igual ao seu presidente, que chama de Zarate, não, tá? O Alencar chamando o cara de Zarate. Não sei o que, Mauro Zarate, que é Zarate, rapaz. Você tem que falar direito, fala igual o Lucão falou lá, um castelhano de qualidade lá. Que isso, e falar nisso é um bom ponto que passou partido no resumo aí, foi a pergunta e a apresentação do nosso amigo Lucas Prates da Barra, hein? Cara, o Lucão falou que vai entrar hoje ainda, vamos ver se ele vai conseguir. Ele mandou, e tudo, tava nervoso, deu uma gaguejada ali, mas mandou logo um castelhano... Falando com na apresentação, filmado e tudo. Parabéns pro nosso amigo Lucão aí. É isso aí. A Marina também é estagiária. O Lucão é a maior farsa do Instagram. Posta foto de bicicleta, academia, o cacete a quatro. E tá ostentando a barriga de gosto. Eu entendo. imagina se ele não tivesse na bicicleta, né, Thales? Como é que ia estar? Tá? Às vezes tá surgindo. Do meu aí. Tamanho ou do tamanho do André? Ô, galera, essa apresentação do Zarate superou minha expectativa assim 100, 200%. Eu já estava esperando ali eu ler Araújo com a camisa de bancário que ele usa toda vez e necessário de jaqueta jeans e óculos escuros assim, a lá era do caso, cara. Então, assim, cabelinho penteado para trás, não, aquele entusiasmo. Esse cara vai desistir de da bancário. Apresentação para quem tiver do lado o caixa do banco e o Erasmo Carlos do lado. Ele vai falar assim, porra... Que desânimo! Onde que eu vim amarrar minha égua? Falaram que é time da Série A, não é possível. Doutor, e sabe o que eu fiquei pensando? Será que em algum momento o Zara te conversou com o Alencar? Nessa negociação? Que deve ter, deve ter sido negociação, eu não sei não, mas logo que ele chegou no Brasil, Lucas, o Alencar já saiu pra jantar com ele, né? Que ele postou até uma foto. Imagina o Alencar mandando um castelhano pro Zara, tio. Teria sido um evento legal. Isso aqui, levaram ele num restaurante, né? Não levaram ele pro fast food do shopping, não, né? Não, isso é só o Rodolfo. Só o Rodolfo que vai pro hambúrguer. Não, quem que foi que... Teve alguém que rolou isso mesmo, almoço, um almoço de... O Lisca teve um almoço de despedida. Ah, é verdade. Foi no Camarão, Vivendas do Camarão. Mas uma coisa que tem que se ressaltar é dessas duas últimas contratações internacionais, tanto Berril quanto o Zarat também, é que nesse ponto até mais o Zarat do que... mais o Berrito que o Zarat, foi que eles demonstraram ter pelo menos dado uma pesquisada na América, né? Igual quando perguntaram para ele sobre... O Berrio falou das estrelas, perguntou dos campeonatos, né, na apresentação. E o Zarat, quando perguntaram para ele, tantos dias vai ter jogo, o próprio Salum fez essa brincadeira, né, que o Zarat fosse em 14, não, são 11. Que já tinha visto a tabela, viu onde que a gente tava, viu o que a gente precisa de fazer para se salvar. Então, acho que demonstrou mais respeito até do que, às vezes, um Zé Ruelas que vem da Série C, Série B da vida, que chega aqui e nem sabe onde estão pisando, né? Ô Lucas, mas a pergunta mais importante é, tá pagando em dia? Aí vem, ué. A pergunta que eles têm, as que eles querem mais saber do clube, nem é a estrela, é se tá pagando em dia, porque o futebol brasileiro tá foda, bicho. E aí... Gustavo. Se na nossa apresentação a gente mete um bancário, impossível que não vai ter salário em dia. O bancário, bicho. Aí o cara fala, não, vai cair na conta. Garantia do Pix vai funcionar. O pior, já que semana passada um together lá no grupo reclamou que eu falo palavrão, cara. Eu tenho que me segurar e eu... Puta que... Não tem jeito, né, velho? Não tem jeito. Cara, eu achei legal, achei que fizeram um evento meio improvisadão, assim, né? A gente não tem... ficou bem claro, assim, que a gente não tem uma... Né? Uma expertise. Não tá preparado pra quê? Não, não tá, cara, não tá. Tipo, a Marina, por exemplo, ela foi bem. Eu acho que ela tava nervosa e tal. A Marina é a estagiária do América, né? É que toma conta do Twitter e tal, e tava apresentando lá. Mas ela tava nervosa pra caramba e tal, né? Então, talvez, aí, né, isso é um ponto, se a gente for ter no futuro aí novas apresentações desse tipo de coisa, eu acho que é algo que poderia melhorar. Mas a ideia do drone eu achei bem legal. E muita gente aí, principalmente na Argentina, lá, teve matérias, né, no Olé, no Clarim, acharam bacana, acharam, né, curioso, né? Ah, ideias boas eles até têm. A execução é que... Sim, tá chegando, né? Pois eu fiquei no medão daquele drone cair, cara. Eu também, quando eu vi o drone. Dando eu também, barulheira. Cara. Aquela barulheira, velho. E a menina tentando me equilibrar e tentando pegar a camisa. E eu falei, nossa senhora. Eu falei, vai dar trem, ruim, cara. Esse vai drone dar. Bola com o cabelo dela. Eu tô com medo da camisa cair no drone, assim. Eu também pensei nisso, cara. E aí eu pensei. Mas aqui, ó, vamos combinar assim. Não foi tão assim. Vocês viram um pouco da apresentação do Diego Costa, que foi a contratação do ano do futebol brasileiro? Foi no sol, na porta do estádio que eles estão construindo lá, um monte de cadeirinho, os caras até espremendo o olho porque estava no sol. É. Assim, eu gostei mais do nosso do que. Sim, do... sim. O fato de ter sido no Independência, eu achei que foi legal. Isso, fizeram sim. Todo... Assim, foi bem, assim. A apresentação foi legal, me surpreendeu positivamente. Importância, né? Só podia ter mudado o ângulo da câmera para não mostrar que tanto de infiltração na Pitangui, né? Eu vejo aquelas infiltrações no muro da Pitangui, aquele negócio dói meu coração, viu? E aqui, um ponto também que perguntaram algumas vezes ali, eu fiquei... Eu sou muito curioso para saber quem que eram os outros clubes que estavam procurando o Zarat. Alguém sabe? Porque isso aí me gerou. O legal. Eu sei de um. Eu estou mais curioso. E é série B. Com outra coisa. Eu estou mais curioso. Vitória. Não, eu sei de outra coisa. Eu queria saber o seguinte: o celular novo deixa a gente conversar mais, né, bicho? Que chique. Agora eu sonho com uma internet boa, que aí vai ter tudo completo, pacotão completo. Verdade. Calma, tá chegando. Eu tô ansioso para os pós-especializados. Um passo de cada vez. E vocês viram os comentários dos argentinos nas postagens? O amor dos argentinos pelo cara? Eu não hablo. Muita gente zoando, chamando ele de mercenário. Uns chamando. Mercenário assim, vindo para a América. É, isso que era o comentário seguinte: que ele fala assim, ah lá, o cara brigou tanto por dinheiro e foi parar no Chicago, que é um time lá de perto de Buenos Aires, que tem petiza verde e preto. O Chicago é bem pior que a gente, né? Não, bem pior. Aí os caras zoando demais, porque falando assim que o cara foi parar no Chicago. É foda. Achei paia. Cara, a gente tem que ver jogar, né? E assim, tem que estar, né? Eu igual falo pra você, desde a contratação do Michel Bastos, eu fico com o pé atrás com esses craques em finalzinho. Carreira pesada, ele não tá em final, né? Ele tá com 34 anos, e você vê atleta hoje jogando. Então, por exemplo, você pega o Felipe Luiz, o Diego, o Flamengo, eles têm 36, cara. Eles correm o jogo inteiro, então... Assim, e vocês mostraram lá no grupo, lá, ele tirou uma foto mostrando o tanquinho lá, cara. Assim, ele tá em forma, né? É, a questão é essa. Eu tô muito preocupado com a pressão que tá sendo colocada de que o cara chega pra resolver, pra não sei o quê e tal. Cara, a gente tem outros problemas além do ataque. E, em teoria, é um cara pra ajudar, não é um cara pra resolver, hein? O que vocês acham? Ah, eu acho que não vai chegar. Para ele não vai afetar muito, porque ele jogou em times em que cobrança era gigante, né? O Boca, a cobrança é muito forte lá. Não falando que a gente não tem cobrança, mas assim, não é uma coisa nova para ele. A gente cobrar ele ser o destaque do time, para ele é ok. Ele jogou em lugares que a cobrança era maior até. Então. Aí acho que isso não vai afetar, né? A questão é que realmente não vai dar pra esperar que ele vai chegar e vai meter 3 gols por jogo. Isso aí não. Não ia ter quem resolver esse problema, né? Ah, cara, mas eu acho que aumenta a confiança do time, os caras começam a acreditar mais. Eu acho que a injeção de ânimo no time chega a ser até maior, às vezes, do que o cara vai entregar em campo, sabe? Assim. Porque você vem de uma vitória legal e o cara chega, assim, e ninguém estava sabendo. Não sei se o elenco já sabia que ele ia chegar, mas o cara já chegou e eu acho que dá uma injeção de ânimo no grupo, assim. E o cara tem experiência, né? Então é um cara de que na hora que sair, os caras tomar um gol, os caras dão uma baixada, o cara vai dar uma. Aí tem que ver se o cara veio para vestir a camisa mesmo. É isso que eu tô querendo saber. Se o cara veio aqui tomar uns golos porque o Ronaldinho Gaúcho passou por lá e falou que Belo Horizonte é legal, ou se de fato ele vem para jogar, para fazer um nome no Brasil, tentando fazer o América de um trampolim, talvez, não sei. Mas o cara tem que jogar essa temporada aí com a gente. E o... É que o cara tem bola, velho. O cara tem bons jogos, bons gols na carreira. Quer dizer, em teoria, vai nos ajudar. Só não acho, mas às vezes me preocupa de ser um pouco isso cortina de fumaça, assim, pro resto, né? Mesmo que ele. Eu não acho que ele vai ser o cara para ser o protagonista, não, na minha opinião. Porque futebol, infelizmente, é difícil mesmo. E 34 anos pesam. Uma coisa sem ser abertura, né? Já indo para os vídeos do primeiro dia de treino dele. Provavelmente já deve estar achando o Juninho mala, né? Porque o Juninho chegou, falou: a minha dupla aqui, Ale, a minha dupla aqui, corte, tá o Ale, o Juninho jogando e o Zarco só olhando assim, meio que não deu. Nossa, velho, que deu muita bosta. Bola pro Juninho, não. Pois é, cara, e aí tem que. Se, em termos de ataque, se ele puder, supondo que ele possa jogar, Quem, como é que ele entraria no ataque ali para vocês? Hoje no lugar do Azevedo. E, que, e, aí, que, e seria, ah. Então, Zárate, Ademir e... E Ribamar. Ó, eu acho que, para mim, o ideal seria, é, na verdade, o Berril entrar no lugar do Azevedo, o Ademir ficar onde ele está e o Zárate entrar de 9. É, mas tem cancha para isso? Mais tem, né? Do que todos os nossos 9, né? Independente de qualquer coisa. É uma alternativa. E Fabrício Daniel... No jogo que o Berril entrou, ele entrou em dado momento fazendo um pouco da função do falso 9, né? E o Berril tem bem menos capacidade de fazer gol, pelo menos em termos de histórico de gols, do que o Ozart, né? Então, e Fabrício Daniel de 10? É, a gente não joga com um 10 mesmo, né? Acho que vai acabar sendo nesse esquema do último jogo, fica quase como 4-4-2, né? Eles vão ficar numa ponta o Ademir, uma ponta ali pode ser o Berrio, e aí você pode ter dois lá na frente, aí pode ser Zárate e Fabrício Daniel, Zárate e Ribamar, eventualmente. E vai, vamos ver o que vai ser colocando, né? Se o Ademir continuar piorando um pouquinho igual ele tem feito nos últimos jogos, né? Talvez ele sobe para ele também, o Berrio entrar lá. Tem que ver, né? O que o Mancini pensa. Infelizmente, a cabeça do Mancini para escalação é impossível de prever o que ele está fazendo, né? Para ele escalar aquele time com 5 zagueiros e 5 atacantes ali, ninguém no meio de novo, não custa, né? Nossa. E pior que nós ganhamos com essa escalação, né? Pior é isso. Oh, meu Deus. Pior não. Melhor porque 3 pontos, mas quer dizer, é um esquema tão doido que acabou dando ponto pra gente. Deixa eu ler os comentários aqui. Zé Alves Aguiar, nosso parceiro, salve Decadentes, Itabira vos abraça. Não cumprimos nossa meta, caminhos a seguir para atingir meta do segundo turno e recuperação dos pontos bobos perdidos, já sabemos quem é quem. Nosso meio ainda não chegou. Júlio César Reis, boa noite Decadentes, boa noite Nação Americana. Semana de muitas felicidades com a contratação do Zárate. Agora estou ansioso para ver se vai acontecer o que o Alencar prometeu dia 13. Ô Júlio, o que o Alencar prometeu dia 13, meu filho? 3 de setembro? Na segunda-feira? Alencar prometeu para uma segunda-feira? Sabe Deus, hein? Vamos lá. O Paulo Barbosa falando que seleção brasileira não me pertence. Alexandre Gomes, boa noite a todos. Fiquei muito animado com a contratação do Zárate. Ataque com Fabrício Daniel, Ademir, Berri e Zárate. Vamos buscar a Sul-Americana. O Júlio Oliveira está aqui falando para o Thales. Ó, fica com gracinha com argentinos não, que hoje nossa maior esperança é um argentino. Thales, qual que é o seu direito de resposta? Sobre argentino? É. No mundo, não, eu detesto essa raça, detesto. Você sabe qual que é a diferença entre argentino e Deus? Deus não acha que é argentino. Ó, tem muitos amigos argentinos, mas eles são mala pra caramba mesmo. Fato. Isso, claro, só um minutinho já, deixando claro. Que é em relação a futebol, cara. Os caras realmente, pessoalmente, os caras são. Se tomar uma cerveja com a Argentina é sensacional. Os caras bebem pra cacete. Agora, de futebol, os caras são mala, não tem conexão. São demais. A Argentina é mala pra cacete. São mala, cara. Nossa Senhora. Não adianta querer defender, não, porque são. Os caras são os malas. Véio. Agora, provavelmente, o Zárate tá jogando no meio de um monte de brasileiro. Não vai ser um idiota. É lógico isso. Sacou? O eco melhorou? Melhorou muito. Agora não tem eco, 100%. Pois é, beleza. Deixa eu continuar aqui. Miller Melo, do jeito que o Mancini é cabeça dura, vai de Rodolfo, Felipe Azevedo e Ribamar. Ataque tem que ser Fabrício Daniel, Berrio, Zárate e Ademir. Carlos Alberto e Gustavinho vão para o segundo tempo. E Luiz Fernando queria ver jogar também. Só completando o comentário do rapaz anterior, que eu concordo com ele, meu medo é até pior. Meu medo é o Krigor entrar nesse time. Nossa, o América consegue. O América consegue a proeza de fazer com que a gente prefira o Rodolfo jogando. Porque se o Rodolfo não jogar, joga o Krigor. Olha, mas eu acho que a briga é boa ali entre os dois, viu? pra ver quem é pior. Ah, não, não. Eu prefiro o Rodolfo, cara. Não tem nem Coré-Coré. É, rapaz, mas como a gente. Assim, o Krigor tem 20 anos, cara. Um cara de 20 anos sem vontade, acabou, bicho. É, isso eu concordo também. Uma coisa aí. É o Rodolfo, quase chegando aos 30, boa do caralho. Outra coisa é o cara com 20 anos. O cara não tem vontade. O cara parece que tá passando férias na América. Eu já tinha dispensado essa merda há muito tempo. O Júlio César Reis contou aqui. No dia 13 do 7, o Alencar disse na Rádio Super que em 60 dias iria confirmar o acordo com o clube empresa. Júlio, não vai não, viu? Não vai não, não vai não. É, mas só, vai... só no fim do ano. Só no fim do ano, porque como não vai dar para virar clube empresa no meio do campeonato, vai ficar pro fim do ano. Não vai não. Que, assim, é um trem interessante, né, bicho? O Salum saiu do futebol. Oh, o Gustavo ficou triste de eu ter entrado no lugar dele. O Salum ficou naquele negócio, nessa frescura, nessa punheta de... Olha, não pode falar palavrão, né? Nesse disse-me-disse, ah, vou descansar, não sei o quê, e de repente volta para ser assessor de porra nenhuma, famoso Aspone. Aí agora tudo aparece o Salum de novo, contratação do Zarate. É Salum, entrevista é Salum, o cara voltou a ser diretor de futebol? Isso é coré-coré, cara, ele voltou para mexer com futebol. É. Ele voltou para mexer com futebol. Eu sigo meio vicioso, cara. Eu tenho uma preguiça de quando o dirigente é maior que é clube, cara, isso para mim não existe jeito nenhum. É, vida que segue. Até porque colocaram lá um diretor de futebol que não serve pra coisa. Aí o cara que entrou pra assumir o futebol lugar dele não serve pra coisa. Aí, por mais que não sirva pra coisa, ele é um pouquinho menos pior do que o Euler, né? Então trouxeram ele de volta porque o Euler não tava dando conta do recado, né? E aí foi mais ou menos isso. É, e aquela história. Se fosse apresentar o Euler. Pelos trajes do Euler, ele não tinha que ser o cara do clube empresa, não, porque ele é o cara do banco. É porque é um clube empresa, não é um clube banco. Se fosse um clube banco, aí tava no jeito. Brincadeira, gente. Brincadeira. E a gente percebe claramente. Fechar o negócio, um outro clube fechava lá por outro valor. Eu falei, ah, não, e a gente percebe claramente. América, eu não quis participar disso. Nossa, semana que não tem Decabit, isso me fala pra cacete, cara. E outra coisa, né, já? Eu tenho certeza absoluta que a internet de Gustavo é a mesma de Lucas. Tem condição de ser tão ruim assim, não, já? Que pô, Tades, me boicota não, pô. Custa ser chamado aqui. Inclusive, Tades, eu queria saber quantas participações especiais o cara tem que fazer para fazer parte do churrasco de fim de ano da empresa aí do Decadentes. Ô, Gustavo, a questão é o seguinte, o churrasco aqui... Pergunta boa, pergunta boa. O churrasco aqui, a gente está organizando direitinho. Churrasco não, reunião de pauta. Reunião de pauta. E como é que eu vou responder? Você cai. Puta que pariu, vai ser ruim de internet. Se joga do mundo. Me interessa. Desculpa, tá super estável, né? Aqui. Ele está no interior de algum canto aí. Desculpa, né? Ele está no canto. Olha lá. Você não me boicota, não, pô. Ele está usando a Leuca. O mais engraçado, já. O mais sensacional de tudo é que ele é professor. Né? Então ele deve dar aula online. Você imagina a aula online cair toda hora. Mas tem backup aí, ó. Vou pro outro computador aí, ó. Mas então, é melhor de internet, é computador, é celular, menos a internet. Gustavo, sobre a sua pergunta pertinente da pauta de final de ano, sobre o churrasco de pauta de final de ano. Primeiro requisito agora vai ser pagamento adiantado, né, nego? Porque tem nego caloteiro aqui entre nós, né? Tem nego caloteiro. A gente tem que... Foda, viu? Foda. O cara manda em direto ao vivo, Eu faço coitado do meu pai sair de Belo Horizonte caçando cerveja e não recebo um dinheiro. É uma sacanagem com o pai, coitado. Brincadeira, viu? Brincadeira. Muito injusto isso. Muito injusto. Bom, então, os assuntos Zarate acho que já acabou, né? Vamos comentar um pouquinho sobre o primeiro turno, gente. E aí? Fechamos o primeiro turno, então, com 18 pontos e devendo um jogo, né? Que seria com o São Paulo. E aí? Positivo ou negativo? Como é que é a visão de vocês aí? Negativo. Uma merda, né? Uma bosta. Dá pra ter sido bem melhor. Olha, Corano. Você vê um Cuiabá na sua frente, um Juventude na sua frente. Ué, tem alguma coisa muito errada nessa merda aí. Sacou? É. E bem à frente, inclusive, né? E bem à frente. É uma coisa muito errada, cara. Ô, Jair, o que mais me preocupou esse turno é que cada jogo foi uma história. O América não teve um padrão. Não teve um padrão de jogar mal o ano inteiro, igual foi a Série B passada, a Série A passada, que a gente participou e a gente foi mal o tempo inteiro. E não, nem tanto a passada, a de 16. Mas cada jogo é um jogo, cara. A gente começou com o Lisca e depois teve um jogo do Cauã lá e a gente achou que ia ganhar do Palmeiras e aí o trem zangou. Aí depois a gente começou com o Mancini de um jeito. O Mancini já tentou umas 4 opções de jogo. E aí, no jogo do Bragantino, a gente tomou uma ferrada, jogamos mal. E aí a gente, agora não tem jeito. Aí a gente joga com o Ceará, assim, esperando que o América ia jogar água no meu churrasco, porque o jogo era exatamente na hora que eu faço churrasco aqui em casa. Assim, pô, vou ter que ver jogo do América domingo de manhã para levar a ferrada. E o América ganha jogando bem, jogando para cima, pressionando. E eu não sei qual vai ser o padrão de jogo do América no próximo jogo, cara. Isso é que me preocupa no primeiro turno. O América não teve um padrão de jogo. Nem que seja para ser ruim, nem que seja para ser um... Se a gente conseguir jogar com aquele padrão de jogo do Ceará, aí o copo tá ali no meio cheio, sabe? Agora, eu não consigo confiar que o América vai repetir uma atuação. Não tô falando que seja brilhante, porque enquanto o Ceará não foi brilhante, não. Os caras correram pra cacete. Só isso, assim. Agora, e as bolas entraram, né? Porque aquela bola que o Fabrício Daniel colocou para dentro ali, ó, vários e vários jogos, a gente chutava ela para fora. E, então, para mim, eu espero que o América tenha um padrão de jogo no segundo turno. E essa coisa de que tem 2 semanas para treinar, que é bom, não. Toda vez que o América tem tempo para treinar, piora. O time volta uma bosta. Não volta uma bosta, não, né? O time volta com um mau desempenho. Então, esse é meu problema com a leitura do primeiro turno. É, eu acho a questão é o seguinte, né? Se a gente hoje o pessoal está trabalhando aí com rebaixamento em 43 pontos, né? Aliás, rebaixamento em 42, salvando com 43. Nessa conta aí, nós precisamos fazer 25 pontos, sendo que nós demos conta em um turno de fazer 18. Difícil, hein? É, sendo um pouco otimista, poderia ser 21 se a gente tivesse, porque já que tem um jogo a menos, né? Ainda pode ser que termine com 21, precisando dobrar e colocar um ponto a mais, né? É. Mas é foda. Porque, lembrando que a gente teve um monte de empate, a gente teve aí vários pontinhos aí, empata, então nós temos que ganhar mais, né? É, e assim, os empates com a Juventude, Cuiabá no Independência foi sacanagem, perder pro Sport aqui também, isso arrebenta, né? Pois porque é. Deu ponto pra concorrente e não somamos, né? Então... O América, além de ganhar, ele tem que ganhar os jogos certos, né? Ele tem que ganhar da turma que ele tá brigando ali, a Série A2 ali que eu falo. É, você vê, por exemplo, o caso do Cuiabá. O Cuiabá tá com 26, né? E tá com os 19 jogos aí. Cara, mas é uma posição muito melhor do que a nossa. Quer dizer, para chegar em 43, falta aí 17 pontos, né? É muito mais tranquilo do que a nossa situação. A questão é que esse, tipo, o Cuiabá e o Juventude, eles fizeram aquilo que o América não conseguiu fazer. Que foi assim, pegaram os adversários direto, tentaram não perder. Então o empate ali já ia. E assim, quando eles tiveram a chance de ganhar um jogo contra um time que não estava nas contas, eles foram e ganharam. Tipo, a gente pegou o pior Palmeiras possível e perdemos. A gente pegou um dos piores Flamengos possíveis que dá para enfrentar. A gente também não conseguiu ganhar. A gente pegou um Atlético desfalcado, perdemos. Então, tipo assim, a gente teve partidas que era para ganhar, porque nós estávamos pegando uns times que são que estão brigando lá em cima, mas pegamos eles desfalcados, sem peças, num momento ruim, e não conseguimos só uma ponta. A questão é, isso é que mata. Os outros times não. Se você pega ali o Palmeiras, tropeçou por esses times, eles pegam os times numa ruim, os caras não passam 2 vezes, passam o trator. Tipo assim, seguram a vitória, arrancam um ponto. Faltou isso pra gente, né? Então... Também concordo. Isso é uma coisa complicada, cara. Não acho que estamos rebaixados de forma alguma, não é isso. Mas nós temos que dar uma virada grande aí nessa tabela. Ainda bem que você falou aí, que se não souber, quer vir aqui fervendo nos comentários. Aí, chegar firme e falar que nós estamos rebaixando o time. Não, cara, não é questão de estar rebaixando. Não acho que estamos rebaixados. Mas segundo turno, em geral, é sempre mais barra pesada, porque os times começam a sair das outras competições, e aí começa... O time que saiu de uma Copa do Brasil, por exemplo, começa a brigar para chegar em G8 por causa de Libertadores. O time que... né, começa uma briga por alguma coisa lá em cima, e ali naquela mistura que nós estamos ali embaixo, vamos dizer, do décimo para baixo, tem muito time que não vai ficar ali, cara. Fluminense eu acho que não fica ali, Inter eu acho que não fica ali, Grêmio eu acho que não fica ali, São Paulo eu acho que não fica ali. Então, Santos, agora, ainda mais que agora o Santos demitiu o Diniz, agora a chance de melhorar é grande, inclusive. É, mas tem um outro lado, né? Algum time vai contratar o Diniz. Você sabe que eu sou de uma opinião que a gente devia contratar o Diniz pro Campeonato Mineiro, né? Você sabe por quê? Porque é assim, o Diniz ele treina um time, aí o time vai mal. O próximo cara que chega, o time vai super bem, e aí os comentaristas falam assim, não, é porque o Diniz arrumou o time, mas não colheu os frutos. Então deixa ele arrumar o time no Mineiro para a gente colher os frutos no Brasileiro, não tem problema não, faz parte. Algum time vai contratar o Diniz. Tomara que seja aí o Cruzeiro, sei lá, o Vasco, Botafogo, esses caras aí. É, então, gente, e nessa linha aí, a gente tem. Vocês ainda conversam naquela ideia de que nosso campeonato, o que vocês pensam disso? Aquele velho clichê, o nosso campeonato é contra não sei quem, não sei quem, não sei quem. Essa história, assim. Eu não acho que a gente não deva preocupar com as partidas contra os grandes, porque o nosso campeonato é só com os pequenos. Mas, assim, em termos de acompanhar resultado, não fica acompanhando o que está acontecendo com Corinthians da vida, tipo, no restante da temporada, né? Uhum. Porque o nosso campeonato, entre aspas, é o rebaixamento mesmo. Quando a gente jogar contra eles, a gente tem que pontuar. Mas, em termos de acompanhar o que está acontecendo com os adversários, eu não fico olhando a parte de cima da tabela, não. Porque pensa o seguinte: se a gente precisar de 26 pontos mesmo, nós precisamos 9 vitórias, né? Ou seja, não tá muito para escolher, não, cara. Não tem esse papo de nosso campeonato mais, não. Não, nunca teve. A questão é assim, que eu falo só em termos de acompanhamento do restante do assim, vai rolar um Corinthians e Palmeiras. Foda-se, problemas que vai Agora, a gente contra o Corinthians, pô, vamos tentar pontuar de qualquer jeito, né? Sim. E até porque a gente tem que recuperar pontos que a gente perdeu em casa agora, né? Essa que é a questão. Exatamente. Você até podia considerar nosso campeonato se a gente tivesse ele já fora da zona, não. Beleza, agora a gente, tipo assim, dá pra fazer um campeonato mais tranquilo. Agora não, a gente tá atrás, a gente perdeu ponto em casa pra adversário direto, então a gente vai ter que buscar ponto de... Vai ter que tentar ganhar de Palmeiras, ganhar de Flamengo, vai ter que tentar buscar ponto desse time também. Porque senão não vai conseguir. Isso aí. Deixa eu ler alguns comentários aqui. Júlio César Reis está comentando aqui, ó. Salom é o atual presidente legítimo. O Lencar é só uma carta branca. Prova disso que nem na apresentação ao vivo estava. Mandou uma gravação lá enterrando o nome do contratado ainda. Meu presidente, é difícil. O Júlio César Reis está falando também, ó. Faltou o Decabits essa semana que não teve jogo. Puxando sua orelha aí, viu, Felipe? Eu pensei em fazer um da apresentação, mas aí tive uns problemas aqui e não deu. Miller Melo tá aqui falando que Marlon e Zé Ricardo tem que ser titular. Marcão do Castelo, também nosso parceiro, e boa noite. Acordando agora para ver o Decadentes, The Best. Thales, seu corte de cabelo ficou show. Vocês foram no mesmo cabeleireiro? No bicho, né? Não, eu corto o mesmo corte, eu tenho uns 30 anos. Entendeu? Agora, lá na minha terra, o homem que fica prestando atenção no cabelo de outro é bicha. Foda-se. E bicha é velha essa porra. Botaram esse cara. Ele foi visitar os bares, você passou ontem pra poder te dar moral, pra ver se a cerveja tá falando era boa mesmo. E eu fiz a mesma coisa na sexta. O menino Marcão é nosso. Eu vou lá tomar uma com ele. Mas é foda, bicho. Você dá a dica pro cara, a primeira coisa que pergunta que o cara te faz é: mas é caro? Porra, se você tá indicando que o negócio é bom, o preço é outros 500, cacete. Vou indicar pra ele, então, um chope da Kaiser. Ah, que merda. Você me indicou lá o Chopp lá, o Chopp é bom. O do macaco lá é melhor, mas o Coração Gelado é bom também. É, o Roberto Lopes de Oliveira Neto, cara de motivação do Thales, é de dar vontade de hidromel. Antônio Pinto, tá aqui, ó. Sobre o comentário do companheiro aí, você ser pai depois dos 40, nego, não é fácil não, bicho. Meu menino tem energia do carro. Meu menino me matou naquela porra daquele mineirão lá correndo atrás dele. Ele de bicicleta e eu tenho que ir atrás dele correndo. Filho de uma égua. E eu pesando 120 quilos correndo atrás de menino. Só me foda. É isso aí, filho. Menino pra nossa idade é complicado. E Marcão preocupado com meu cabelo. Boa noite. Vendo e ouvindo Cruel Matemática. É isso aí. Wilton Correia. Pensar pequeno. Pequeno mesmo é planejar um campeonato apenas para permanecer na Série A. Um clube de 109 anos. Concordo. É isso aí. Já, só uma observação aí sobre o Wilton. É um comentário que a gente deve... A gente deve sempre se preocupar. Assim, nossa audiência é pequena. A gente deve ter, assim, no máximo uns 15 ouvintes no pico. E aí você consegue errar o nome dos nossos ouvintes. E você fica preocupado. Quem? Eu falei Wilton Correia. Você falou Wilson. Eu falei depois Wilton. Você corrigiu. Você faz favor de trocar esse fone de ouvido. Você compra esses o fone de ouvido do Feraguai seu aí, aí depois ele fica no ovo direito e a culpa é minha. Aciona o VAR, ué. Chama o VAR. Marcão do Castelo, faz tempo que não corto cabelo, sou careca. Mas ele faz uma pergunta aqui: dois zagueiros ou três? Gustavo, dois zagueiros ou três zagueiros, meu filho? Bom, eu quero o padrão de jogo do último jogo. E aí o Cal foi volante, não foi zagueiro. Então, se for daquele esquema, é dois. Mas com o cara protegendo a frente da zaga, que desse jeito foi o Cal que o Zé fazia, né? Então, acho que começou com essa coisa de dois volantes e eles ficam indo e voltando, né? E tirou o cara que protegia a frente da zaga. Agora ele voltou com esse cara com o Cal. Poderia ser o Zé? Poderia também. O mais importante para mim é esse cara que protege a zaga, porque os laterais vão e vão mesmo, né? Você vê que o Marlon, que jogou bem, vai... na mesma hora que o Patrick também vai. Então, eles não têm essa sincronia de um e o outro também. Uhum. Então, tem hora que tá os dois, né? E o Patrick é aquele cara que, assim, ele vai de quinta, mas ele volta de segunda. Então, assim, precisa de um cara lá. Então, ou três zagueiros, ou o que eu prefiro é esse cara na frente da zaga, que é o que o Zé fazia e que o Cal fez no último jogo. Eu acho isso importante. Eu acho que aquela posição ali ela é do Zé Ricardo e que faz melhor do que o Lucas Cal. Lucas, por falar nisso, qual que é a sua opinião? Pode falar, Thales. Na verdade é o seguinte, cara. Se o Anderson jogar, aí a gente tem que jogar com três zagueiros. Tem que ter um zagueiro para marcar o Anderson. É. Sempre. Lucas, o que você acha? Eu acho que... Essa função que o Lucas Cal fez, por mais que ele tenha feito bem contra o Ceará, o Zé Ricardo consegue fazer tranquilamente, então não tem por que a gente improvisar o Cal. Tinha porque o Zé estava com Covid, né? Mas assim, para essa função, o Zé consegue fazer esse homem na frente da zaga ali. Agora o Cal foi bem, então acho que para mim o Cal poderia talvez entrar na briga ali com Bauerman e Cato Silva. Então, entre os três ali, cara, sinceramente, eu não vejo uma diferença tão discrepante, assim, de um que é super titular e o outro que é super reserva, não. Para mim, os dois são o mesmo nível Série B. Inclusive, eu gostaria se fosse para buscar uma contratação agora, já que a gente já buscou um cara para frente, tá faltando ainda um zagueiro Série A, né? Isso a gente não tem. Zagueiro Série A faltam dois até, né? Mas já um muito bom, já compensa, né? Tipo, você parece um Messias da vida mesmo ali. Vamos lá buscar o Luiz Otávio. Luiz Otávio e o Messias no Ceará por 2 milhões. Será que o Ceará vende? Não pode jogar mais essa temporada. Eu quero pra essa temporada. Messias, eu quero que ele se exploda. Se vocês têm que deixar de ser carente, bicho. O cara saiu daqui, é a segunda vez que o cara pediu pra sair. Eu não tô nem aí pro Messias, eu tô aí pro dinheiro. É muito pouco, muito pouco. Muito pouco. Uai, achei que você também é bancário, igual o outro de lá. Porra, isso é clube de futebol, caramba. Ô, bicho, pensa bem, cara. Um zagueiro por 2 milhões, você e por 4 milhões, na verdade, né? Porque nós mantivemos 50% dele. Mas puta merda, bicho. Ninguém vende nesse preço, não, cara. Ninguém vende zagueiro nesse preço, não. Ninguém. Ô, Jair, eu acho que o erro ali nem foi o preço. Foi o erro de leitura de achar que o Ceará é vitrine, sabe? Porque entregar por 2 e deixar 50, tava na cara que ele achava que o Ceará, quem fez o negócio, achava que o Ceará ia ser vitrine para poder pegar esses 50% depois, cara. Mas o Ceará não é. Não é. Não é, cara. Vocês estão pensando no lado humano. No lado humano. Ele queria sair. Queria ganhar mais dinheiro, uma proposta recusável. Aí não tem como fazer. O jogador chorou, assim, na frente do dirigente, pediu, por favor, deixa eu sair. Aí o dirigente se compadeceu e vendeu. Triste história, mas real. Que coisa horrorosa, né? Tinha que entregasse pro Atlético Paranaense, por exemplo, que os caras vendem bem pra cacete, sabe? Já que era pra entregar de graça. Até pro Fluminense, né, Gustavo? Até pro Fluminense. É, tem vitrine, né, cara? A questão é que quem cuidou ali cagou no negócio, né? Essa que foi a questão. Pra mim, tinha que ter feito igual fizeram com o Ademir. Falei assim, olha, cara, você tem contrato aqui. Se você quiser não jogar, beleza, vai ficar aí. É até tomar mais fácil. O contrato Messias era até ano que vem. É. E aí, cara, tem outro lado aí, que saiu aí, que vazou, é que o Messias internamente estava bagunçando o clima, o que é péssimo, né? Então, assim, se o cara tá sendo um despreparado, tem que ser sacana com o cara também, não mandar o cara pro Ceará. Mas aí eu vou te perguntar uma coisa. Isso que eu ia falar, aí eu vou te perguntar. Você acha que se o clube não desse abertura pro cara bagunçar, ele bagunçava? Se o cara soubesse que não adianta trazer propostinha, que não adianta não sei o quê, que não adianta nada, que a coisa tem que seguir um fluxo normal... O cara não bagunça também não, bicho. Porque ele sabe que a coisa tem que seguir o ritmo normal. É óbvio, sim, concordo com você. É óbvio que a gente não pode comparar nunca um ambiente normal de trabalho com um ambiente de futebol. Mas isso em empresa acontece pra cacete, né, cara? O cara quer ser mandado embora, ele tumultua até ser mandado embora. Justamente porque se ele pede demissão, ele perde ali a sua multa. Então o cara fode o negócio para ser mandado embora. Então parece que o Messias tomou a mesma atitude, sacou? Só que a diferença, assim, um clube de futebol pode sacanear o cara também, pode jogar ele com um time lá de Portugal, um time de segunda divisão. Ué, deixa o cara treinando. Deixa o cara treinando. Não, porque o cara vai estar perto dos outros jogadores, né? Se o problema era justamente esse, dele estar sacaneando a galera... Bota para treinar o horário. Castigo bom, Thales. Foi pro cara que tumultuou e deram um castigo exemplar com o Flávio. Mandaram pro Cruzeiro, exatamente. Aí mandaram ele pra PQP e ele foi parar no Cruzeiro. Só que aí, infelizmente, nós tomamos um castigo de volta, né? É, pior que é mesmo. É. Do que veio é Araújo. Instant karma is gonna get you. Não, mas assim, eu acho que o Ruxo não volta a titular mais não, cara. Depois daquela com a da Chape, que ele pediu para cagar e sair, cagar não pode também, né, Thales? Pediu para se indispor e sair, então essa ele perdeu toda a chance agora, eu acho. Tomara, pois, porque numa boa, Alan Ruxo não dá, cara, abaixo da crítica. O Lucas Nassif está aqui falando, ó. Segundo turno, o América tem a obrigação de ganhar todos os confrontos diretos e surpreender alguns grandes. Também acho. Ô, Jair, vou falar em Lucas aí, manda uma mensagem pro Lucão aí, fala para ele que o programa é só até as 9, tá? Ele falou que ia tentar. Não, na verdade, ele falou que ia tentar chegar para. Porque ele tá vindo da Serra do Cipó, mas ele ficou com medo de falar, talvez eu chegue mais tarde, talvez eu não chegue. Eu falei, mas tá convidado. Bom, aparentemente não chegou, né? O Alexandre Gomes. O Alexandre, você é o mesmo. Você está no mesmo grupo de WhatsApp que eu, né? Se for o Alexandre lá do grupo. Ô, Thales, ele pediu para você fazer mais figurinhas dos jogadores do América, viu? Pra gente distribuir. Ele tem aquela do Ribamar dançando assim. Aí ele falou que a gente tem que fazer mais figurinhas, tá? Suas figurinhas ainda famosas. Eu fiz algumas do. Olha, eu fiz algumas já do Zarate já. Nós vamos espalhar mais Zarate figurinhas. O Zarate tinha aquela muito séria. Zarate! Zarate! Repita pau, comigo. Já. Meu pau. Audiência. Ah, não. Se o cara estiver ouvindo até agora, agora ele vai ter que usar palavrão, porra. Eu não aguento também, não, cara. Zarate, repita comigo, Zarate. Meu pau. O Zarate. Que porra! O Marcão tá perguntando aqui: e se viesse um xerife argentino na zaga, hein? Agora já fechou a janela de transferência, né? Agora se vier, o xerife é brasileiro. É, se vier alguém de fora, tem que ser alguém que tá sem clube, né? Porque aí não precisa de janela, né? Não dá ideia, Jair, não dá ideia. Uai. Quem perguntou foi o Marcão, eu tô só dizendo. Gente, também, o Antônio tá aqui colocando também, ó, Thales batendo no Anderson, a zaga toda é fraca. Cal jogou contra o Ceará, contra os grandes joga? Eu acho que não, eu acho que a zaga é toda meia boca do mesmo tanto, cara. Mas aí... O Anderson um pouquinho abaixo. É. Como é que chama? Como é que é o jovem? Chama aí. Antônio Pinto. Antônio Pinto. Espero que ele não seja parente do Ander. Sim, né? Mas assim, o Anderson, se você for pegar a porrada de jogos que ele entregou. Ele entregou a paçoca, bicho. Ele entregou, não é porque ele é ruim, ele entregou as vitórias pros outros caras. Sacou? Ponto final, ué. O Anderson tinha que ser treinado separado, dispensado, qualquer coisa. E outra coisa, ele jogou o carro. Pelo menos é o que eles falam, jogou o carro em torcedor da América. O cara não aceita nem que seja criticado. É. Quem quiser aí, pode escrever nos comentários críticas sobre o Thales, que eu não tô nem aí, não, cara. Leva uma boa. Sacou? Não vou atropelar ninguém por causa disso, não. Não vou atropelar ninguém por causa disso, não. O cara não. O cara não sabe nem receber críticas. Será que realmente ele tava achando que ele tá jogando bem? Ah, eu quero que esse ano vá uma merda, cara. É. Aí, pra piorar, né? Contra o Ceará, que a gente ganhou, ele tentou entregar gol umas duas, três vezes no mesmo esquema do Palmeiras. Ele pega a bola ali, vai sair jogando, quando vai ver, a bola tá no pé do cara lá que ele entregou. Pois é, cara, quem falou isso com ele, que ele sabe sair jogando? Alguém falou, não, meu filho, quando a bola estiver no seu pé, olha pra sua esquerda, olha pra direita, qualquer um que estiver livre, entrega a bola, só não leva pra frente não, que você vai entregar pro cara errado. É preferível você entregar mais perto da zaga, que é mais comum você conseguir acertar um passe. Ele é muito ruim, cara. Mas eu falo, pra mim a zaga do América é a área do time que tá mais por igual, assim. É tudo ruim do jeito. Com o Anderson um degrau abaixo. Mas fora isso, não tem ninguém ali que você fala que é de Série A. Nenhum. E o pior que o Jair, você vê que o Mancini sabe disso. Porque ele chegou e começou a testar as peças aí. Foi. Ele puxou o Zé Vito, não deu certo. Tentou o Ramon de Beck, não deu certo. Eu só não ouvi o que eu falei de testar o Sabino. Sabino de zagueiro ali ia virar, cara. Ia dar certo. Sabino na base era bom zagueiro, cara. Não sei se... Às vezes o Sabino não quer também, sei lá, mas o Sabino na base era um bom zagueiro. Leo Passo na zaga ali, hein? Ei, beleza, hein? Aquelas canelas de seriema dele, hein? Olha, gente, temos aí um apreciador de canela, que safadinho. Que apreciador de canela, meu filho? Que apreciador de canela? Ah, me ajuda aí. Do mesmo time do Marcão. Sei. Agora, eu acho que assim, o Sabino vai querer jogar de qualquer coisa, cara. O jogador não quer ficar no banco. Sacou? É. Teve aquela. Quando o jogo saiu, teve aquela coisa engraçada. E a vantagem, a vantagem do Sabino jogando. Pelo menos a gente vai ter um batedor de pênalti, né, bicho? Vai tomar no cu do Ribamar, bater aquele pênalti lá, uma merda, cara. Mas contra o Ceará, o Mancini falou que teve que improvisar o Cal, porque não tinha nenhum primeiro volante de marcação, né? E o Sabino tava no banco, né? E o Sabino olhando, né? Tipo, velho, que bosta. Eu sei, porque começou a chorar, né, depois da entrevista. Porra, eu sou o quê aqui pra ele? É, cara, é foda. Tem umas coisas que não tem lógica nenhuma, viu? E pelo que se falou, o Zé com o Mancini não vai jogar. O que, que é? Eu sou doido para saber o que aconteceu ali, porque não tem lógica. O que falaram é que o Mancini não gosta, acha que se colocar ele perde na saída de bola, né? Mas a saída de bola dele é melhor que do Cal. Pois é. Aí ficam umas coisas meio. Não, o Zé não, porque perde saída de bola. Vou colocar um zagueiro que é o Lucas Cal. Lucas Cal, Ramon, Zé Ricardo, quem mais jogou ali naquela posição? Juninho jogou ali. Juninho Valoura. Dos cinco Valoura. Que nós citamos, o Zé tem uma saída de bola tão pior do que os outros quatro? Pra mim é. Não. A estatística me falando é melhor até do que o aí, do Valoura. Aí eu não sei, a estatística eu não sei. Né? Mas se você for olhar, parece que o Mancini não gosta muito de garoto da base do América, né, bicho? Pois é, cara, por que isso, hein? Zé Ricardo não joga, Sabino não joga. Eu não sei porque falar, porque ele disse, a primeira coisa que ele fez foi colocou o Carlos Alberto para jogar titular, colocou o Carlos Alberto Zé Vitor. Tempo, colocou o Zé Vitor. Então acho que o André não é com a base. O que disseram é que os jogadores não estavam prontos fisicamente, foram fazer trabalhos para dar conta. Separado, Aí é a questão. Aí nós temos o nosso diretor de futebol, que na verdade é o diretor técnico, que passou 8 meses olhando esses filhos da puta treinar e não reparou que eles estavam com o físico um pouco aquém dos profissionais. Então, assim, ele é bom pelo serviço técnico de acompanhar essa transição de base profissional. Mas aí, Felipe, qual que é a lógica do Rodolfo jogar? É esperto. Ah, não venderam ele, ele tá lá. Peraí. O gato, o cara morreu, velho. O que tá acontecendo? Meu Deus do céu. Nossa senhora. Foi no pau, hein? Foi no mudo, hein? O meu eco pode, né, Jário? O meu eco pode. Agora o gato morreu. Meu Deus do céu, cara. Meu eco? Cara, eu acho que... Ô, Jário, eu sei igual que esse programa sensacionalista. Que ele... Você quer ver a merda? Eu chuto que ele atropelou o rabinho do gato com a cadeira. O meu gato se enforcou. Aí eu tive que salvar ele aqui. Falaram do Dedessart, você viu o que aconteceu. O gato se enforcou e pulou, amigo. O Dedessart tava sacanagem com o meu gato aqui, ó. Que sacanagem. Felipe, assim, eu nunca tive gato, eu não sou pai de pet, eu sou homem. No caso, o Felipe é um pai negligente de pet. Mas assim, gato não tem 7 vidas? Nossa, esse aqui já é pra carregar essa gato não tem 7 vidas? Devia ter morrido essa porra. Devia deixar essa porra morrer uma vez. Você sabe se ele já perdeu as outras 6? Tá na Felipe, pai negligente de pet. Eu sou negligente, não. O bicho é que é burro. Tá brincando aqui, pegou, rolou da cortina e caiu da cama. O filho é o espelho do pai. O Marcos Graça tá perguntando: boa noite, Leto. Será que o menino Zárate sabe bater pênalti? Diz que ele bate, inclusive, falta muito bem, né? O DVD dele tá cheio de gol de falta. O DVD dele é bom, né, cara? O DVD dele é bom, bicho. O DVD dele é bom. Ô Marcos Graça, o Leandro voltou você pro grupão, meu bebê? Saudade do seu, ué? Nós expulsamos o chá tudo, pode voltar. só deixamos o Thales, mas esse aí a gente aguenta. ele tem um papel importante de... Criador de figurinha. Criador de figurinha. Deixa eu pensar. Não tem não. O Miller Melo tá falando. Deixa eu falar um negócio do Thales aqui. Que, ô Thales, o seu programa de talk show do Decadentes foi top. Então, se alguém ficar te menosprezando aí, você fala aí da resenha do Thales, né? O seu talk show com os ex-atletas nossos foi top. Então você tem margem até para tocar um programa separado aí também, um spin-off, tá? Não vou. Porque... Não vou, não. Eu sou igual puta, eu gosto desses três aí. Eu não vou fazer meu spin-off. Não adianta, não vou sair dessa merda aqui. Mas seu talk show foi muito bacana, viu? O talk show não é coisa de macho. É resenha que é coisa de macho. Dia 15 tem outro, então, Thales? Não, o caralho tem outro. Ah lá. Vamos fazer outro por enquanto, não. Por que não? Você tá ganhando elogios aí, do Gustavo? Estou esperando o próximo ali, mano. Ah. Nem viu os convidados. Você nem viu os convidados ainda. Vou convidar Vou convidar o Gambetta só para você falar que ele não é importante. Ô, bicho, fazer um programa com meu avô. Oi, filho. Para abrir essa parada aqui. Bom, então é isso aí, pessoal. Vocês têm mais algum assunto? Ah, tem os esportes especializados. Lucas, você tem esportes especializados hoje? Tenho. Ah, então só um momentinho. Esportes especializados com Lucas. Eu sempre tenho os esportes especializados quando a internet me permite, né? É, hoje, até então, ela está permitindo. Bom, primeiro, sobre nossos meninos da base, né? A gente está disputando o campeonato, até na semana passada, quando eu fui mencionar sobre as quartas de finais, o América jogou o primeiro jogo das quartas contra o Minas Boca, ganhou de 4-0. E o segundo jogo estava marcado para o dia 18. Eu achei que o site da federação que não tinha atualizado, mas na verdade está tendo um imbróglio jurídico, porque teve um jogo que dos meninos do Sub-20, que eu acho, se não me engano, envolvendo Minas Boca, que o jogo acabou, o juiz encerrou o jogo aos 30 e tantos minutos do segundo tempo, porque um atleta precisou ser atendido e chamaram a ambulância, e não teve uma outra ambulância para ir para o estádio, aí o jogo foi encerrado. Só que foi encerrado com a vitória do time, o jogo estava 2-1, e o time que perdeu entrou e parece que conseguiu no STJD jogar os últimos 8 minutos que estavam faltando para acabar. Se isso acontece, mudaria a configuração das quartas de finais e provavelmente o América não enfrentaria o próprio Minas Boca. Com isso, eles paralisaram e estão esperando decidir. Então, a gente ainda está nas quartas finais do Campeonato Mineiro Sub-20, que está com essa confusão aí. No Brasileiro Sub-20, os meninos continuam ainda no show. Depois da descida que a gente já mencionou, né? A volta do Gustavinho, Carlos Alberto, Zé Vitor, para o Cauê, para o time do Sub-20. A gente ontem ganhou de 2-0 do Fortaleza. E a gente agora entrou na zona de classificação. Estamos em 8º lugar, à frente do Grêmio, como também 22 pontos, porém com saldo de gols melhor, né? Destaque para esse jogo, que foi o primeiro jogo agora sem o Golderson, né, que foi negociado para o futebol de Portugal. E o segundo gol foi marcado pelo Carlos Alberto, que tem feito bastante gols aí nesse campeonato, né? No Mineiro Sub-17, o América ganhou ontem por 2-0 do Funorte e o time está na segunda colocação do campeonato, né? A gente empatou o primeiro jogo, ganhou os dois seguintes, né? Ganhou do Atlético, agora do Funorte, e a gente está em segundo lugar com 7 pontos. E o Mineiro Sub-20 anunciou já a tabela, então... O Campeonato Mineiro de Vôlei, vai retornar e o América estreia no dia 16 de setembro contra o Sada Cruzeiro. Dessa vez não terão só 3 clubes, não só 4 clubes participando, vão ter mais aí. Vão ser 9 times participando no total desse campeonato, que começa no dia 16. E a gente tem uma boa expectativa, né? A gente terminou a última temporada do vôlei melhor do que a anterior, né? Já fizemos um campeonato que a gente conseguiu avançar até para a fase, para os playoffs no vôlei. Então, quem sabe a gente não consegue começar bem nesse campeonato mineiro de vôlei, né? Mas é isso. Com relação aos esportes especializados, passei, falei tudo, a internet funcionou, consegui entregar, nenhum gato se tentou suicidar aqui. Então, hoje foi tudo muito bem. Beleza. Bom, então é isso, né? Próximo jogo sábado, né? Próximo jogo aí contra o Atlético Paranaense. Alguém sabe se vai ter transmissão? Acho que não, né? Tem que ter, os dois tem que ter tá na Globo, né? Provavelmente não. Sábado, aliás, às 16 horas. Eu acho que só, bom, não sei, vou chutar. eu também não sei direito. Eu acho que não terá transmissão, nem no Premier. Então, sábado às 16 horas e nosso programa aqui, domingo, às 20 horas, como sempre. É isso então, pessoal? É isso. Jair, só comentar que, assim, uma pena a gente não chegou nem a ver o Goldenson jogar, né? Foi embora e a gente nem viu. Verdade, é uma pena mesmo. É o menino que devia estar doido para ir embora, né? Porque ele já teve uma época que foi negociado aí com o Inter. Voltou, a gente não entendeu muito bem o que aconteceu. Ele nem tinha embarcado ainda, já tinha arrancado todas as fotos dele do perfil. Como se fosse, né? O Estoril ia ficar super chateado porque ele tinha foto com a América. Saudades então, da minha ex. Então, enfim, né? Vai com Deus. Beleza, então, moçada. Um grande abraço a todos, boa semana. Até mais. Valeu.